meus olhos. Só mais um momento, depois de tanto tempo, me trouxe aqui. Voltei trazendo sons, você um pensamento, na boca aquele beijo que eu nunca esqueci. Tive medo da saudade, yeah, escondi da solidão. Tantas vezes me entreguei, na verdade eu só tentei tirar você. Joga a mão lá em cima e vai, bora, bora, bora. Essa falta que você me faz tá doendo dentro do Brasil. Mas cada dia eu te quero mais. Nunca é tarde pra voltar atrás. Eu te amo então. Quem gostou, levanta a mão em cima e dá um grito aí!